compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Nerd Mail. Não falamos do Bruno, não, não, não. Não falamos do Bruno. Muito bem, vamos agora à leitura de e-mails e comentários dos episódios de fevereiro, tanto do Paranerdia quanto do Água de Moringa. E, aliás, tivemos comentários para caraca, e eu adorei isso, muito bem. Então vamos começar com a leitura do seguinte. O primeiro comentário que tivemos em fevereiro foi do senhor Norberto Silva, no Água de Moringa 4, As Palhaçadas de Bill. Ele diz o seguinte: adorei os causos de Bill. Em alguns momentos me lembrou as aventuras de Chicó e João Grilo. Mandou bem demais em mais esse novo episódio. Parabéns. Muito obrigado, Norberto. Outro que nos fez o comentário foi o Peralta, também no Água de Moringa 4 das Palhaçadas de Bíblia. Ele disse: eu tava achando que eu era zarado, mas minha vida é facinho, facinho, perto da de Bill. Ri demais com o episódio, parabéns. Muito obrigado a você também, seu Peralta. Outro que nos fez o comentário foi o Sr. Giovanni Kauer. Ele fez o comentário no Água de Moringa 1, O Bicho Feio. E vocês podem comentar os episódios anteriores, não tem problema não, que a gente lê do mesmo jeito, tá? Oxe, agora sim, o melhor sotaque com as melhores histórias. Parabéns pelo trabalho, meu amigo. Muito bem, então, parabéns, seu Jota. Esteja o senhor onde estiver, que o Jota tá viajando, ele não conseguiu gravar comigo essa, mas tudo bem. Mais um que nos fez o comentário foi Felipe Xavier, no Água de Moringa 5, Histórias do Seu Lunga. Ele diz o seguinte: muito divertido ouvir esses causos, apesar de eu não conseguiria conviver com uma pessoa assim. De certa forma, meu antigo patrão tem um pouco de seu Lunga. Todo mundo tem um pouco de seu Lunga, que seu Lunga é extra, né? Fazer o quê? Não à toa mudei de emprego, né? Não à toa você mudou de emprego. Ganho de saúde mental foi imediato. Abraço e parabéns pelo programa. Muito obrigado, seu Felipe. Outro que nos fez um comentário também nas histórias de seu Lunga foi o Marshall. E ele nos diz o seguinte: você faz tudo só? Muito bonito sua animação em relação a isso e a energia que você coloca. Ó, se você tá perguntando pro Jota se ele faz tudo sozinho, sim e não. O texto é dele, a gravação é dele, mas a edição é do Jorge Farifalcon, tá? Então dá parabéns também pro Jorge, que ele tem o seu devido respeito também, tá? Muito bem. Outro que nos fez o comentário, só que agora no Paranerd, o Paranerd é 179, das melhores músicas da Disney, parte 3, foi do meu querido mercenas, o Rodrigo Moquepon. Ele diz o seguinte: amei este episódio, os musicais da Disney são realmente uma delícia de ouvir, mas não gostei de ouvir Um Sonho Eu Tenho. Tá bom, né? Quase peguei um trecho da fala do Luciano, estragou o filme e estragou os domingos. Estou nervoso porque não ser a melhor música, mas para mim é melhor clipe. Porém, me pergunto se a tradução... estou nervosa, pode não ser a melhor música, mas para mim é o melhor clipe. Porém, me pergunto se a tradução podia manter as referências. Tipo, no original ela claramente faz alusão ao Hércules, Titanic, mas isso ficou de fora na versão velha. Direitos autorais, querido. Bom, custava manter? Custava. Sim, dinheiro mesmo, de verdade. Tá? Sobre Snuff Out Light, a nova onda do Imperador, tem uma versão em português cantada pela Kika Tristão no YouTube. Cara, eu procurei e não achei. Rodrigo, faz um favor pra mim, meu amor. Põe essa porcaria desse endereço lá no grupo dos ouvintes do Paranerdia pra gente saber como é que é, e eu boto isso num próximo para Orlando, que eu não achei, cara. Bicho, juro por Deus, eu procurei e não achei. Mas vamos lá. Procurem lá, procurei, mas não achei. É uma pena que o filme não é um musical e ela ficou de fora. Para fechar, se eu fosse convidado e tivesse que escolher duas músicas, indicaria a do Tiroleio, de Nem a Vaca Tosca, essa vai ter que entrar na parte 4 de jeito, qualquer jeito, mas também. Pois acho o Alameda Slim hilário, eu também. E a do Doutor Facilidade, que ele quis dizer Doutor Facilia, depois ele até se corrigiu em outro comentário. E, querido, vai na parte 2 do Melhores Músicas da Vida da Disney, que você vai ver lá o Eu Tenho Amigos do Outro Lado. Eu sempre escolho as músicas de vilão, cara, são as minhas músicas favoritas. Eu escolhi nessa... Dá pra dizer que o Bruno é vilão, dá pra dizer que a Corrida do Caos é uma parte vilanesca. Então dá, eu sempre escolho músicas de vilão, cara. Então, cola na minha que tu brilha, meu filho. Então tá. Do Dr. Facilier, Amigos do Outro Lado, já que ele é praticamente o último vilão carismático dos filmes da Disney. As séries animadas ainda tem alguns. Até o próximo comentário. Valeu, Rodrigo! E como ele falou, ele chamou o Facilier de Facilidade, então ele errou. Mas tudo bem, é Doutor Facilier e não Doutor Facilidade. Ele faz as coisas com facilidade, mas ele não é o Doutor Facilidade, tá bom? Já no Água de Moringa 06, a chegada de Lampião ao Inferno, Orlando Marrom, o outro Feed Kenga, tá? Que é o irmão do Jota, né? Parabéns pela iniciativa, senhor. Acabei percebendo que o programa Água de Moringa é o porta-voz de muita gente que tem ideias boas, mas não consegue pô-las em prática. Parabéns, Jota, e a todos que fazem o Água de Moringa bem como para nerd. Assinado Orlando Marrom, bonitão e gostosão. Depois eu chamo de outro filho de King, ele reclama. Mas tá, fazer o quê, né? Obrigado, seu Orlando! Eu só não vou dizer que você é bonitão e gostosão, porque eu não te conheço pessoalmente ainda. Tá? Então tá. Ainda no Água de Moringa 6, a Edilene Cardoso de Cindy. Menino, que coisa linda! Esse programa está cada dia mais interessante. Quando começou a falar da conversa da manicure, quase cuspi o cuscuz da janta de domingo. Parecia exatamente com as conversas com as meninas do salão que eu frequento. Deu uma certa vergonhazinha, mas estava bem legal. Na leitura do cordel, eu realmente tive que parar de comer, porque era tanto nome de capeta que deu vontade até de notar alguns. O Jota estava inspiradaço nessa, Edilene. Muito obrigado. E no Paranerdia 179, das melhores músicas da Disney, parte 3, a Edilene, de novo, a Edilene, aliás, vai passar uma porrada de comentário agora. Ela falou o seguinte: eu fiquei curiosa quando vi o título desse programa, então dei o play. Muito obrigado. Que surpresa agradável! Amei cada uma das músicas e todas elas me lembram momentos únicos com meus netos. Obrigado por esta viagem linda. Só tenho duas ressalvas. Poderiam ter incluído Shine, do filme de Moana. A música do caranguejo. Ó, porra, já tá anotado, hein, ó. Eu tenho a música do caranguejo e a do Alameda Slim, ó. Já tem minhas duas músicas pra próxima parte. Obrigado, Edilene. E obrigado também, o Rodrigo Moquepon. Então tá, obrigado, Rodrigo Moquepon. E obrigado, dona Edilene, que já tem a minha. Eu já tenho minhas duas músicas para o próximo episódio de músicas da Disney. Fazer o quê? Então vamos lá. Seguindo, viagem! Então tinha que ter incluído o Shine do filme da Moana e poderiam colocar todas as músicas de Encanto. Tá, mulher, mas não é assim que funciona os episódios. Vai nos outros que tu vai ver, cada um escolhe uma. Não é assim que funciona a brincadeira. Mas obrigado assim mesmo, dona Edilene. E falando ainda da dona Edilene Cardoso, no Água de Moringa 05 das histórias do seu Lunga, diz o seguinte: olha eu aqui de novo, vim incomodar mesmo. Você não incomoda não, minha flor, pode ficar à vontade, você não incomoda nem um pouquinho, tá? Esse programa foi muito divertido, mesmo com a poesinha triste do começo, é. Mas depois foi uma alegria muito grande relembrar as anedotas do eterno seu Lunga. Minha irmã e eu Fomos ao Ceará em 2012 e visitamos o ferro velho dele. Provavelmente ele deveria estar bem doente, pois quase não deu atenção a gente. Minha irmã até provocou para ver se recebia uma patada dele, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Se bem que até o silêncio pode ser uma grosseria. Né? Pode ser. Outro que nos fez o comentário foi Piseta no Água de Moringa 5 das histórias do Selunga. Aí diz o seguinte: ô, Selunga, só sei que lembraste do meu avô, que toda vez que eu contava um desses causos bons, terminava assim. E se tu não acredita, pergunta lá pro falecido. É, gente, bom demais. Melhor ainda eram minhas respostas mentalmente pro Selunga. Só não vou falar aqui pra não ensinar as crianças a ser mal educada. Já chega o Selunga. Tá bom. Não sei se posso, mas um cheiro e um abraço. Pode, Piseta. Pode mandar um cheiro e um abraço que a gente recebe com o maior carinho. Aí, voltamos a ter seu Felipe Xavier no Parané, no Água de Moringa 7, da perna cabeluda e a véia debaixo da cama. Ele falou o seguinte: plot twist, a véia vivia no zoológico. A perna arteira me lembrou a mãozinha da família Adams. Daria um belo personagem de RPG. Muito bom mesmo. Ainda o Felipe... Ai, merda. Ainda o Felipe, no Água de Moringa 06, da chegada do Lampião no Inferno, diz: como aumentar a fama de mal de alguém? Faça ele descer ao inferno e ser negado a entrar. Mas isso não é suficiente. Faça ele ter uma luta épica com demônios. Eu não sei porque isso me lembra Lobo Vai ao Inferno, né? Lobo Está Morto. Eu gostava muito dessa revista. Obrigado, seu Felipe. E o seu Peralta voltou e comentou também no Água de Moringa 5 do seu Lunga. Diz o seguinte: seu Lunga é brabo, mas queria ver ele ter coragem de falar assim com a minha namorada de TPM, com fome, calor e cozinhando. É, né? Então tá. Aí, no 06 da chegada do Lampião ao Inferno, Peralta disse o seguinte: cordel é sempre muito gostosinho. Jota sabe declamar muito bem. Delicinha de cast, meu querido. Muito obrigado. Eu agradeço por ele, tá, seu Peralta? Ele não tá aqui pra agradecer, mas eu agradeço o nome dele, tá? Aí, o Peralta ainda, agora no 07 da perna cabeluda e a velha debaixo da cama, falou o seguinte: esse menino Peralta é ligeiro para salvar os amigos, né? Excelente conto, Jota, meu querido. Ele falou da participação dele, né, na história do cast, mas tudo bem. E aí, para terminar a conversa, tivemos no Paranerdia 180 do X-Men Origins Wolverine, comentário do senhor Norberto Silva. Olha, bato palmas, porque seu objetivo era escolher o pior dos piores filmes de todos os tempos. O objetivo foi alcançado com suor, sangue e lágrimas. Principalmente lágrimas. Eu prometi pra mim mesmo que jamais, jamais voltaria a ver esta merda. Valeu pela zoeira pra ver o rage do HQ-Man e das tentativas do Jorge de acabar com o cast do Jorge. Não foi o Jorge que tentou acabar com o cast, fui eu. E que o senhor Isaac Bardavi descanse em paz no céu dos dubladores. Mandaram bem, pessoal. Obrigado, mano. Não foi o Jorge que tentou acabar o tempo. Ao contrário, o Jorge tentava recuperar essa merda, mas tudo bem. Ainda no Paranerdia 180 do X-Men Origins Wolverine, o Antônio C. diz o seguinte: não, não, só não. Com tanta parada maneira e vocês se torturam com isso. É, eu me arrependi. Muito. Não só ouvi por consideração e pela brotheragem. Porra, cara, obrigado, tá? Mas não. Não, também é. Não. É, não. São minutos de minha vida que não voltam para assistir a primeira vez e fui uma pessoa muito feliz por ter esquecido tudo. Valeu, mas não. Eu concordo 100% contigo, Antônio. E o último comentário que recebemos em fevereiro foi de Juleira, Leiva, Juleiva, no Água de Moringa 7, A Pena Cabeluda e A Véia Debaixo da Cama. As cobranças de mesa de RPG ao vivo, hahaha. Adorei o tom dessas cobranças, ficou engraçado e fofinho. Fofinho ele, muito bem. Então beleza, esses foram os comentários, agora vamos aos e-mails e sim, temos e-mail pra caralho. Temos para começo de conversa duas daquelas maravilhosas vídeo-respostas do Elias Passos Tenório, uma sobre músicas da Disney e outra sobre Wolverine. Se você quiser saber, vai lá no post desse episódio que estão lá os vídeos do Elias respondendo aos podcasts. E o seu Rafael Dourado, do Sapo Bode, sabe, esse cara não tem, acho que ele está precisando de louça pra lavar, sabe? Tem muita coisa pra fazer na vida, não. Porque ele mandou 3 e-mails monstruosos de gigantes, tá? O primeiro até não é tão grande, não, mas os outros... Porra! Tudo isso, como diria Papaco. O primeiro e-mail que Rafael mandou foi sobre o Água de Moringa 5, as histórias do Selunga. Ele diz assim... Oi, pessoal! Oi, Rafael! Estava aqui ouvindo as histórias do seu Lunga. Uma curiosidade, a história do seu Lunga precisando de um macaco, eu cheguei a animar há algum tempo, mas numa versão infantil com o Sapo Brother. Se tiver curiosidade, segue o link. É lógico que o link para esta animação do Sapo Brother está nos links relacionados deste episódio. Então vejam a animação do Sapo Brother dando uma de seu Lunga. Muito bem. Já pro Paranerdia 179, as músicas da Disney parte 3, o Rafael falou o seguinte: Olá, Ale, Xande, Master Nerd. Tudo bem? Tudo. Por enquanto. Vou me arriscar aqui, pois já ter ouvido o destino que Vossa Senhoria conduz àqueles que se manifestam dessa forma, mas endossa o coro de quem não gosta de musicais. Então, Rafael Dourado, com todo carinho, que eu sei que você é meu amigo, vá tomar no meio do olho do seu cu. Vamos lá. Acho que a minha birra com o gênero vem lá das sessões da tarde dos anos 80, quando passavam filmes dos anos 60 e 70. Quando era musical, live action mesmo, tinha aquela teatralidade, alteração da interpretação que eu, jovem infante mancebo, não tinha ainda maturidade para entender. Só parecia mesmo quebrar o ritmo da narrativa. Ou, como eu diria na época, parou a história para cantar. Né? Soma-se a isso que não raro a parte cantada dos filmes não é, sempre eram dubladas, quase nunca era dublada, pra falar a verdade. Às vezes sequer tinha legenda, e quando tinha ainda era antes de eu ter aprendido a ler. Ah, tadinho. Claro que, no caso das animações da Disney, a parte cantada tem um contexto diferente. Os números musicais nem sempre foram muito bem traduzidos e adaptados, ou pelo menos os que eu me lembro. Mas na renascença da Disney dos anos 90, com Pequena Sereia, Aladdin e Leão, ali, quando assisti em VHS, eu já não era mais criança. Então eu já consegui identificar e apreciar a parte cantada. Mesmo que em alguns casos ser possível fazer 3 filmes diferentes. Se editar e tirar toda a música, se editar e deixar só as músicas e o filme do jeito que já vem com tudo junto. Ah, Dourado, tem filme que não dá não. Tem filme que se tu tirar as músicas, o pessoal sai de um ponto e vai pro outro e não sabe como é que chegou lá. Vai na minha, vai. Tem filme que não dá pra ficar sem as músicas não. Mas tudo bem. Se eu tiver enganado, a narrativa de A Pequena Sereia funciona dos 3 jeitos. Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas foda-se. Mas meu filme favorito da Disney é A Nova Onda do Imperador. Por que será, né? Onde o único número musical que eu lembro é o do começo do filme, da apresentação do Cusco, cantado pelo cara que parecia imitar o Elvis, e é arremessado para longe do palácio e não volta mais. Não, não, não, o cantor não foi arremessado, quem foi arremessado foi o veinho, que cortou a onda do imperador, entendeu? Não, o cara do Elvis, ele aparece até depois no filme do Kronk, na segunda parte do Kronk, Mas esse filme tem curiosidades sobre os bastidores de produção que mostram que ele é fruto de muitas idas e vindas de possibilidade. E bem, na minha memória ele tem mais músicas ao longo do filme e talvez por isso ser meu preferido. Além de ser talvez o filme mais comédia da Disney. Cara, ele tá pau a pau com Hércules. Mas o Nova Onda é com certeza o mais zoeiro. Mas nem sombra de dúvida. Acabei de me dar conta que, à exceção dos filmes da Pixar, eu não vi nenhuma animação Disney no cinema. Uma das coisas para um musical funcionar bem é justamente esse espetáculo em que o contexto e a imersão ajudam muito. O que me lembra de peças musicais que a experiência de assistir na plateia parece às vezes muito mais interessante do que ver o filme. O Fantasma da Ópera é o primeiro exemplo que me lembro, mas o musical do Rei Leão também foi impressionante. Mas não sei dizer o quanto que eu gostei e não estava relacionando com memória afetiva. E me parece sacrilégio comparar quanto mais atribuir nota maior para a peça de teatro do que para o desenho. Cara, eu gosto dos dois. Mas é isso, não gosto de musical, exceto quando é filme clipe. Ou quando é filme de música, mas aí é outra história. Beleza, Rafael, mas eu te mando tomar no cu do mesmo jeito, tá? E no Paranerdia 180, de Wolverine Origem, o Rafael Dourado mandou outro e-mail gigante, mas vamos lá. Olá, Alexandre o Grande. Não, peraí, errei de Alexandre. Olá, Alexandre o Grande Nerd. Uhum. Tá cada vez pior, né? Mas tá bom, vamos lá. Sabe uma coisa legal de ver filme de quadrinho que foi feito a partir de quadrinhos que você não leu? Essas imensas diferenças que entre os personagens na tela e o original não impactam grande coisa. Verdade, verdade. Eu fui conhecer o Deadpool por conta da polêmica participação dele nesse filme, antes de ter visto o filme. Ficou ruim? Ficou. Mas ficou ruim por si só, mesmo sem o parâmetro do gibi pra comparar. Tá. Acho que o Wolverine Origins peca também, inclusive, para quem é fã do personagem, só pela franquia do cinema, apesar de oferecer ali um aceno para quem estava acompanhando feliz as aventuras do mudante do Bryan Singer. O filme é todo meio desconjuntado, justamente para oferecer personagens que já vimos antes, mas com alguma coisa diferente, o Dente de Sabre, principalmente. Não concordo. Mas dá bom. Aliás, lembro da HQ que inspira o começo do filme, uma das poucas coisas que li antes e que foram base para este filme ser muito criticada por conta de uma história que era melhor que não fosse contada sem nenhuma vírgula. Porra! Eu não lembro se na HQ tinha isso de troca de nome. Tinha, ele se chama James Howlett, o pai do Dente de Sabre se chama Logan, e quando o moleque mata todo mundo e foge, ele acaba assumindo o nome de Logan, porque ele não era mais o James Howlett. É, tem sim, tá? Mas pra mim parece frustrante acompanhar o Logan e descobrir que o nome real dele é Thiago. James, né? Thiago. Se eu entendi, ele se chama de sim, ele se chama James. Sobre a moça que faz o par romântico dele, de fato, ela é capaz de hipnotizar qualquer um e fazer a vontade dela sem nem precisar tocar. Rapaz! Né? Mas acho que isso não configura superpoder mutante. Não, esse é um poder de todas as mulheres. No mais, parabéns pro Jorge pelas excelentes piadas. Tu tá de sacanagem, né? Não, só pode estar de sacanagem. Se tivesse no filme, teria deixado ele melhor. Não. Mas vamos lá. Então, com isso foram os comentários e os e-mails lidos. Muito obrigado a todos e nos vemos para o final deste mês de março pros comentários do mês de março, né? Então, um abraço, beijo na bunda, vida longa e próspera, chega, tchau.